Alto, tocando alto, tocando alto no seu rádio. ZYL 292, Rádio Teófilo Tone, 910 kHz. Aqui o sucesso é você. A partir de agora.